encontra essa felicidade, manda alguém buscar. Papel presente, cartãozinho, fita ouro. Mas andando na cidade, olha o camelô. Tava dando tal dinheiro pra fazer favor. A notícia se espalhou então pela cidade, e todo mundo correu lá pra ver a tal imagem da figura de um negro com santificado. Apregoava, façam fila pra ganhar trocado. A polícia quando viu abandonou o fuzil. Na paróquia o padre soube e foi pra lá a mil. Mil políticos queriam uma taxação, e o camelô santificado na pregoação. Dinheiro, dinheiro, quem quer? Primeiro se apresentou, rico industrial. Queria dar para a família um bom Natal. Nego velho iluminado, nego camelô. Não podia pelo feito conceder favor. Só podia dar dinheiro ao merecedor. Que soubesse numa frase descrever o amor. No zum-zum cheguei primeiro, deixa que eu vou. Nego velho muambeiro, apregoador. Dá dinheiro na real e tem até IEM. Só cruzeiro que já era nego velho, não tem. Dinheiro, dinheiro. O segundo vem madame cheia de colar. Grana ela queria para clarear. Câmara hiperbárica, afinar o seu nariz. Comida, diet, light, spa, se regalar. Nego velho não é bobo, nego sabe chão. Percebendo na bagaça sua intenção. Ora os deuses africanos pede uma canção. Que livre aquela negra e sua negação. Troca o canto do cachimbo, nego grita ao povo. Quem vai querer levar dinheiro tem dinheiro novo. Façam logo seus pedidos que o dinheiro vem. Nego velho paga em dólar, tem até IEM. Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? Maquinista quando soube abandonou o trem. Na final do futebol apareceu ninguém. O prefeito organizava uma votação. Romaria até deixou panela no fogão. Açougueiro malaqui abandonou a sem. No mocó a piolhagem liberou refém. A cidade mergulhou em grande confusão. Sai de banda, nego velho, em sua pregação. Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? Quem quer dinheiro? Dinheiro, dinheiro, quem quer? A gente quer uma grana pra comprar o pão. A gente tá querendo grana para a diversão. A gente quer uma grana pra poder morar. A gente tá querendo grana para estudar. A gente quer uma grana para se vestir. A gente tá querendo grana pra poder sorrir. A gente quer uma grana pra poder viver. A gente tá querendo grana pra poder viver em paz. Tentar ser feliz com a graça de Deus. But money que é good, só que nós não have. Qualquer troco que me der já pode crer que serve. Com dinheiro eu pretendo fazer boa ação. É que a fome come o homem, mata meus irmãos. Nego velho muambeiro se pestanejou. Num só olho nego velho observador. Passa a mão pela cabeça do merecedor. Que vai carregar a cruz que sempre carregou. Nego velho foi-se embora, nego foi besteiro. Sabe Deus onde será seu novo paradeiro. Quando ia ouviu ao longe a voz do seu herdeiro. Perguntando pra galera quem queria dinheiro. Dinheiro, dinheiro, quem quer?